Hoje estou aqui pra te dizer que nada é possível sem você, sem o seu amor. Para onde eu vou? Você fez minha vida renascer. Quero agradecer, por isso estou aqui pra te dizer que a vida era vazia sem você, sem o seu amor. Não posso existir. Você me faz sonhar, me faz sorrir. Como estou feliz. E hoje estou aqui. Seu amor é tão forte, me abraça onde for. Eu não posso e nem quero viver longe desse amor. Hoje estou aqui pra te dizer que nada é possível sem você, sem o seu amor. Para onde eu vou? Você fez minha vida renascer. Quero agradecer. E hoje estou aqui. Por isso estou aqui. Hoje estou aqui.